amoroso, sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo. Roçando teu corpo e beijando você. Me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora. Seu carinho, diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer. Mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer. Negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Você foi saindo de mim com palavras tão leves, de uma forma tão branda de quem partiu alegre. Você foi saindo de mim com um sorriso impune, como se toda faca não tivesse dois gumes. Você foi saindo de mim devagar e pra sempre, de uma forma sincera, definitivamente. Você foi saindo de mim por todos os meus poros e ainda está saindo nas vezes em que choro, nas vezes em que choro. Thank you.

Good Times. De mel nos

jeito, me ajeitando do teu lado, não. Oh, oh, pra me esconder, vou me espalhar com todo cuidado. Eu nunca estive tão apaixonado. Desajeitado, eu de todo jeito, me ajeitando do teu lado, a me esconder ou me espalhar com todo cuidado. Eu nunca estive tão apaixonado. Olha nos meus olhos, esquece o que passou. Aqui, neste momento, silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Claridade, sem medo e sem saudade. Livre como um sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia em plena harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu pai, teu melhor amigo. Vou contigo, seja onde for e onde estiver. Sou a vela que te leva. avisou que estavam me enganando. Ninguém me ajudou. Nem mesmo me contando quantas vezes eu pensei que absurdo. Muitas vezes tive que chorar. No entanto, resolvi sair do escuro. Mas não faz mal. esquecer você. Desfez de mim, só me fez lembrar que estou doido de amor. E antes de sair, por que não me entender? Por que não me entender, Helena? Você, sem nenhum motivo, desfez de mim, só me fez lembrar que estou doido de amor. E antes de sair, por que não me entender? Por que não me entender, Helena? Parece falso ou demais, e eu não sei o que fazer. Quero consertar o que eu quebrei, quero confessar o quanto errei, mas eu não consigo. Quero te dizer que eu mudei, não vou nunca mais te magoar, mas ao menos uma chance você tem que dar. Coração gelado que me deixa paralisado com essa falta de amor. Coração gelado que me deixa paralisado com essa falta de amor. Meu amor, você me diz que me esqueceu, mas quando olho nos teus olhos eu não acredito. Não é verdade. Meu amor, você precisa acreditar que sem você na minha vida eu sou só metade. Sinto saudade. Quero consertar o que eu quebrei, quero confessar o quanto errei. Eu não consigo. Quero te dizer que eu mudei, não vou nunca mais te magoar, mas ao menos uma chance você tem que dar. Coração gelado